A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. Cidade dos artifícios, órgão vital, formigueiro, aglomeração, edifício, granizo, pinga, puteiro, teatro, estátua de pedra, expressão da parte extremista, subúrbio, sangue, sequela, batalha, luta infinita, sou um velocista das ruas internas, na maratona onde a justiça hiperna, e o capitão não é o das cavernas, São Paulo, onde o muquifo custa caro, onde eu escrevo sobre o tema e o entusiasmo, é um momento raro, meu caro, verso pão é o que surge das quebradas e se transforma em vírus, contamina a mente, glóbulo sanguíneo, o rap se expande por aqui, cabeças tiadas, áreas de crânio, soldados, versos diversas, paradas entrelaçadas de pensamentos elaborados, não manipulados, libertos, nunca desvirtualizados. Pessoas que se esbarram, destinos se cruzaram, cidade, o pecado é concretamente mantida no status. Fracos astejam, sua cor é cinza, proeza, falta nas ruas, beleza, sorriso em faces, burgueses que humilham, nos subestimam, intensificam em meia violência de SP, nem todos na terra que ficam, e ali seguem sonhando com seu amanhã. São Paulo mata e morre, prode sonhos, se compara a campos e concentrações do Vietnã, distante da terra prometida de Canaã. Os prédios ofuscam visão do nosso céu azul, indústria madrugada, mulheres com corpo seminu. Bem-vindo a Sampa, nossa cidade, criança, sorriso belo e cativante, por dentro doce vingança. Terra da oportunidade, também tem oportunista. Augusta é uma arena, megalópole de oásis, miragens urbanas, dunas de concreto, temperatura digital, o clima é frio. Todos a mil, todos de cabeças quentes, o foco é a luta, as mil e uma noites, pipadas na química, fumaça nos neurônios, cabeça nas nuvens, degrado teu ozônio, poeiro é aquário, alaga imensidão, trafica, trafega, na via de uma veia, na escadaria, jornais amarelos, no cartão postal, a peça não é teatral. São Paulo, grande metrópole, a minha capital, Santo André, Lamartine, a moeda é o real, os problemas são reais, e multiplica cada dia mais, a ganância de tais, primitivos finitos mortais, minha guerra em busca da paz, resistente, combatente, pedroso no combate, brigante sem as Farc, soldado pronto pro ataque, solto preso, vamos passe, verdadeiro, sem disfarce, o rap vai pela cidade, o discípulo vem no engate, do resgate, sem minha verdade, desta corja faço parte, ratos em festa invadem, matam um, nascem três, estamos na vantagem, pelos esgotos, pelas margens, surge manifesto, delinquente, devasto, SBR nesses versos, São Paulo, São Paulo. A cena é real, sangue decoram as calçadas, cafetões e putas dominam a madrugada, ou saem na facada, briga de boteco, aqui o mais otário é mais ligeiro, fica esperto, sonho desperdiçado, vindo do Nordeste, à procura de um sonho, não encontrou nada que preste, o fardo é recheado de dor, enganação, experiência e sofrimento, grande terra da ilusão, sem comunicação, convívios mais espertos, deixe um olho fechado, permaneça o outro aberto, se é terra da garoa, cidade do arranha-céu, onde a chuva é de pessoas que matam pelo papel. Olha pra tudo isso aqui, essa é minha cidade, uma bagunça do caralho, meu parâmetro de sociedade, pelo menos é aquilo que me foi apresentado, onde eu aprendi que não existe certo e nem errado. Você percebe a relevância, se acostuma com a distância, duas horas pra chegar pra trampar, pra ver seu time jogar, nem sempre dá pra ganhar, é preciso aprender e não dá pra explicar, porque alguma coisa acontece no meu coração, no fígado, no rim e também no pulmão. Drogas pra todos os gostos, muita gata na rua, violência gratuita, cidade nua e crua. Cena real é o que consta no lado leste, Sampa, fator humano é responsa pra fazer diferença, frente à dor que sobrou, frieza, indiferença, e seja lá como for, ainda existe essência, resistência, valor, na terra das aparências, dignidade negou, nossa maior referência, atitude, coragem, expressão de excelência, bem maior que a cidade, muito mais que cê pensa, o que a poesia forjou, garante nossa existência, são versos de cor, mesmo na base cinzenta, eu venho aqui pra expor, o que se pouco comenta, é que sem arte, mano, São Paulo nem morreu. São Paulo, São Paulo. Botado de rico, pobre, chapado de pobre rico. Sempre culpado por tudo que rola nisso. As vacas já fazem parte da paisagem. São Paulo.